140 azul 4107, e o chame na ou no aeroporto 4. Internacional. Ao controle. Prossiga na sua escuta. Intercepte a radial 260 de Salvador até o nível 320. 260 de Salvador, é isso? Firmo. Até o nível 320 após aproar posição sagaz. Você entendeu que a radial 260 de Salvador depois vai aproar sagaz. Só após cruzar o nível 320, tá 3895. Afirmativo. 3895, suba restrita para o nível 170. 3895, suba restrita para o nível 170. 170. Tá 3895, mantenha nível 170, chame centro Recife, ano 28.8, alterna, ano 26.4. 1288-264, 3895. Confirme quem chamou o controle. Siga, guardião 02. Prossiga, guardião. O guardião 02 está indo para pouso aqui na vila policial do estado bom. Sente, guardião 02, frequência livre para coordenação. Guardião 02. 2001 no complexo final do procedimento ILS Yankee da pista 28, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8.3. 3.8.3, tem redução, botão 8.001. Ok, tem que ser imediato mesmo, estou com tráfego aí a 7 milhas da cabeceira, a linha decola de imediato, pista 28, 230 graus, 10 nós, TAM 3191. Gente, autorizado ingresso é a linha de decolagem imediata 3191. Gente, frequência livre para coordenação. Azul 41, 3401 Bom dia, continue na aproximação, informe com a cabeceira à vista, o vento de 230 com 10 nós, TAM 8001. 8001 já está avistando. Já avistando, ciente, continue a aproximação, guarde pista livre. Aguardando, 8001. 2 no 6, desceu via chegada Cari para 2000 pés, altímetro 10 no 2, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, desce via 0012, reportarei estabilizado. O TAM 3216. 1 no 60, 3171, 1 no 60, em Raiz. Boa tarde, agradeço a colaboração. Igualmente. 1001, tem pouso autorizado na cabeceira 28, 230 graus com 8 nós. Ei, livre, pouso na 28, TAM 801. Tato radar da decolagem, supa para nível 360, sai da Gole. 360 na Gole, está 3191. 3191, é o controle? Na sua escuta, senhor. 3191, suba restrito para o nível 240. Restrito 240, tá? 3191. Então 8001, boa tarde, táxi via Alfa Juliette Gate 11. Alfa Juliette Gate 11, então 8001. Salvador. Bom dia, Webjet 6721, cruza 240 para 150. 3191, chame Centro Recife, 128.8, alternando 26.4. 66.4. Ok. Viagem 6721, acione identificação, autorizado via chegada cara e desça para 3.000 pés, altímetro 10.12. Pesco descendo para 3.000, 10.12, 6721. Sobre vetoração, mantém para 260. Meia tá na escuta do controle. Passando o Zan, uma milha para o Zan. 3216, completo final do procedimento LS Yankee, chame torre no 8-3. 8-3, boa tarde. 3-2-1-6-0-3-8-3-4. Salvador, uma boa tarde. O TAN 3-2-1-6, passando o Zan. 2-1-6, tem pouso livre, pista 2-8, vento de 240, 10-9. Livre pouso na 2-8, 3-2-1-6. Sobre a direita, 2-4-0. Controle de Salvador, uma, duas, meia, a transferência reportará na vertical Salvador. Tente Romba 26, acione identificação, mantém nível 090. Gol 1754, nível. Romba 26, identificou, 090. Thank you. 3216. Está estabilizando no localizador da 28, Webjet 6721. Webjet 6721, meu compete final do procedimento LSA, que chame torre, ano 8, decimal 3. Uno, Uno 8, decimal 3, vai chamar 721, até daqui a pouco. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Juliette. Torre, Webjet 67... 2, 1, 4 milhas, parou, final fix. Excelente, continue a aproximação, informe com a cabeceira à vista, o vento é de 230 com 10 nós, web 6721. 721, já está avistando, no momento estamos a 8 milhas e meia. Excelente. Juliette, está pronto? Autorizado, da 17, o vento de 230 graus, 10 nós, Vitor Índia, Juliette. Aguarde a cópia 340 Guarulhos. Aguarde, a senhora pode estar bonitinha para confirmar. Nós estamos com a pista 28 operando na sua. Todo seu confiança. Afirmativo. Tá bom, muito obrigado. Quebec Sierra, um minuto para a cópia. Estabilizado no curso localizador. Ok, desce para 2000 com 2002, com 1002, você pode estar estabilizado, 3174. Corinda Juliette, decolou os 22, chame controle em 119.8, boa tarde. 19.8, até a volta. Objeto 6721 tem pouso autorizado, cabeceira 28, 230 graus, 10 nós, 6721. Livre pouso na 28, 721. Transponder 01123, controle 119, decimal 8 e a torre 118, decimal 3. Quebec Serra, saída Gole. Quebec Serra, correto, para acionamento, táxi, chame a torre no noite, decimal 3, confira pessoas a bordo. No meu país, reporte parada barra. Juliette. Controle de Salvador, boa tarde, eu tenho 3566, tem uma informação X-Ray. 3566, acione a identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 050. Autorizado chegada cara e desça para o 050, tá Controle, o Victor Índio Juliette vai efetuar desvio à esquerda para evitar formações. Do desvio, o Victor Índio Juliette. Juliette. Sete, dois, um, no solo, os dois, quatro, libere a esquerda, chame solo, 219. 1219 vai chamar 721, já daqui a pouco. Fica lá. Solo, Webjet 6721, livrou, uma boa tarde. Boa tarde, Web 6721, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette pro 612 a 721. Esquerda da Stacari. Na Flood, para o conforme instruído, ok? O 754 está sob o vetor para a final LS, curve à esquerda para a curve à direita, correção, proa 055, limite o curso do localizador. Direita 055, limitado pelo loge, voo 1754. Controle está 3174, você vai voar o ZAN. 3174, possibilidade de voar o ZAN. Até o perfil da chegada, tá 3174. Azul 4061 no copia. Copia. Azul 4061 no autorizado Campinas 340 nível, opera o ISC 58. Decola da 28, curva à esquerda na saída Gole, Eval após Sagaz, transponder 5464 e o controle 199 decimal 8. CRM 340 para Campinas, opera o ISC 58. Recorda 28, curva esquerda, Gole, Eval, Sagaz, 5464, eu transpondo e o controle Salvador, 19, decimal 8, no Azul 4061, estamos no gate 9. Azul 4061, correto, chame para o motor, puxa, acionamento. Chamará, obrigado. 6741, copia. 6741, copia, prossiga. Web 6741, autorizado Guarulhos 340 nível, opera o ISC 58. Decola da 28, curva à esquerda na saída Gole, Eval, Gonza. Correção, Gole, Eval, Sagaz. O transponder 5463 e o controle 199 decimal 8. Gente, autorizado o opera o ISC 58 para São Paulo, no nível de voo 340, decola da pista 28. Curva à esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz, transponder 5463-1198 com controle Web 6708. 6741, perdão. Web 6741, só confirme o nível e o transponder. Nível de voo 340 e o transponder 5463. 5463, entendido, é isso? 5463, isso mesmo. Web 6741, correto, chame pronto para o puxa acionamento. Vai chamar, obrigado. Quatro, curve à direita proa 060, limite radial 100 de Salvador. Direita 060, 100 é radial, limite de Salvador, 74. Motel 430 nível, Opera Whisky 58, decola da 17 com curva à direita na saída Gole, Eval, Sagaz. Transponder 5470 e o controle 119.8, torre 118.3. Poderia confirmar o transponder? 5470. 5470. Autorizado Belo Horizonte, 430, APD 58, não decola da 17, Gole, Eval, 4570. A gente confirma o estacionamento da cota 28? Afirmo 28, está na Aerostar. Gente, Charlie Tango Alpha, confirme só o transponder. 5470. Charlie Tango Alpha, correto, da cota 28, na saída Gole Eval Sagaz com curva esquerda. Para acionamento e táxi, chame a torre no 8.3, confirme pessoas a bordo. Informarei quando acionado. Estou dando embarque.